após 20 anos do seu falecimento, entendemos que era importante marcar a data neste mês de junho, não só por causa dos seus 20 anos, mas também porque queremos anunciar que é no mês de junho que se vai encerrar, portanto, na data 30 de junho, que se vai encerrar as portas desta casa. E será nesse dia também que vamos convidar-vos a estarem connosco e a todos os outros que queiram também estar, portanto, e faremos um ato simbólico do encerramento da casa, uma casa que irá certamente continuar com o nome de César Oliveira e que, derivado às obras que já se encontram a realizar para o novo espaço cultural, há a necessidade de encerrar. Portanto, este conjunto de coincidências, os 20 anos após o falecimento, o facto de ser no mês de junho encerrarmos a Casa da Cultura, entendemos fazer aqui um marco, um registro, para que também a família de César Oliveira tenha esta mensagem por parte do Sr. Presidente da Câmara, por parte do Executivo e por parte do Clube da Cultura, de que não nos é indiferente passado tantos anos depois do seu mandato e da sua passagem por cá, um homem que é da terra, de que não nos é indiferente a obra e o legado que nos deixou e que nós sentimos um grande orgulho do homem que ele é e que continua a ser para Oliveira do Hospital.